Fala pessoal, aqui é o Diego Flyfish para mais um Gava Estática. Hoje eu tô aqui com a Vivi. Olá. Com o Aiken. E aí, povo. E um convidado novo aqui, Lucas Izumi. Oi. Beleza. E hoje a gente vai falar aqui de animes, cara. De animes que são os desenhos japoneses, né, cara? É. Ô, Lucas, você também é descendente, né? De japonês. Sou. Aí, ó, a gente tem gente pra falar com propriedade aí. É. E a Viviane já é conhecida. A Vi só vai falar dos animes estranhos dela que ninguém conhece. Então, é, vamos tentar hoje falar das coisas mais, menos obscuras, né, cara? Depois a gente coloca um podcast só com a Viviane, tá ligado? Só ela falando lá, só de todos os animes que ela conhece. Só os animes bizarros. Tudo bem, eu convido os meus amigos que conhecem. Os mesmos animes que eu. Vixe, Maria, imagina o naipe da galera, tá ligado? É, eu te ajudo. Tá vendo? Olha, eu já tenho um convidado pra isso. É, só vai ter japonês, né? Só vai ter japonês nessa gravação. Tudo bem que o Lucas ainda não tem muito cara de japonês, não, né, velho? Não tem nada de japonês. Ué, mas não é descendente? Eu sou descendente jogado, né? Não tem nada a ver. Só sobrenome. Só nome mesmo. Deve ser dotado. Tá... É. Você é mestiço? Sim, senhora. Descendente genérico. É adulterado ele. Por isso, tá vendo? Que ele não tem muito japonês. Que ele puxou o lado... Sai do meu programa, então. Eu não falo com mestiços. Eu achei que a Vi ia mandar uma dessa, né? Beleza, mas aí, falando de animes, o que peste são animes, cara? Anime é nada mais é que um desenho animado. É a Scooby-Doo. É... Não. Casca de banana. Sim, tá, ou não? Lá no Japão, Scooby-Doo é um anime. Ah. Agora, aqui, a gente considera anime o que é, são os desenhos animados do Japão. Eu não consigo comparar Scooby-Doo, Vaca e Frango com qualquer anime que lancem no Japão, entendeu? Esses desenhos aí da Cartoon, Nickelodeon. Mas, no Japão, é considerado anime. Eles chamam. Se assistindo televisão, eles falam que tá passando anime. É. Sim. Então, agora, anime é uma palavra japonesa, cara? É uma palavra japonesa que a gente fala errado, né? Mas tudo bem. É anime, né, cara? É. Na verdade, tanto faz. Ah, é? Olha só. Tanto faz? Aqui é aceitável anime ou anime. Você sabe que tem até uma vertente aí de um pessoal que fala que pode falar até anime, que é Nossa. Uma coisa derivada do francês, não sei o que lá. Não, cara. É a gente do Brasil falando a palavra que é japonesa. Por que a gente vai falar uma parada derivada do francês? Onde isso tá certo? É, cara. É, não é que encaixa, né, cara? Porra, é. Mas aí, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram, assim, com o anime que a gente conhece aqui no Brasil? Que seria aqueles desenhos japoneses, já. Eu começo falando que eu acho que o meu primeiro contato, cara, acho que como muitos aqui no Brasil, foi com os desenhos da Rede Manchete, né, cara? O Samurai Warriors, Cavaleiros do Zodíaco, Shurato, que Shurato nem sei se é anime mesmo, mas passava junto na época. É, eu acho que era, né? Shurato. É, sim. Manchete passava tudo que era do Japão, né? Passava Tokusatsu também, né? Pô. Tokusatsu direto, né, cara? Cara, os melhores. E com o Yu Hakusho também, sacou? Esses mais que hoje em dia são os clássicos. É, eu também. Eu acho que também comecei com a Manchete, com Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho que até Shurato e Samurai Warriors vieram depois, né? Acho que quando o Cavaleiro do Zodíaco fez sucesso, aos caras... primeiro mesmo foi Cavaleiro do Zodíaco. Aí os caras viram que fizeram sucesso, eles, pô, pega tudo que é parecido, né? Vê um monte de personagem com armadura também junto. É, né, cara? O Samurai Warriors, Shurato, é tudo igualzinho, né, cara? Shurato é, tipo, um genérico. Ah, o Samurai Warriors também, né? Era bem parecido. As armaduras eram bem parecidas, só que era mais... Acho que até era mais estilosa. É, porque, porra, Cavaleiro do Zodíaco é da Grécia, Samurai Warriors do Japão e o Shurato é da Índia. Ah, o Shurato eu não lembro, velho. Eu não gostava de Shurato, não, velho. Ah, eu gostava. Pô, eu gostava. Eu gostava, mas teve um amigo meu que falou que assistiu atualmente que, porra... Ficou datado. Regra dos 15 anos com vontade. Cara, assim, o meu primeiro contato também foi do mesmo jeito de vocês, assim, com os desenhos que passavam da Manchete, tudo, e o Hakusho, o Shurato, essas coisas, assim, Cavaleiro Zodíaco. Mas Cavaleiros do Zodíaco eu fui assistir só quando começou a passar na Bandeirantes, assim, bem Puts. Depois. Esses dias já, então. Não, não, passou Cavaleiros do Zodíaco antes da Bandeirantes. Antes da Manchete, não, né? Não, depois da Manchete. Mas é que tá passando de novo na Bandeirantes. Então é por isso que ele tá falando, então foi esses dias. Ah, tá. Eu comecei a assistir também pela Manchete, mas na época eu tinha 4 anos. Então eu nem sabia o que que era. Quando eu comecei a pegar o que era anime mesmo, foi programa de Eliana, quando passava Pokémon. Aí passava na Band Dragon Ball Z, aí depois aí deslanchou. Pô, mas agora que você falou, é Pokémon, ele é japonês? É. Ele é? Pokémon é, porra. Pô, eu não sabia, velho. Eu achava ele com a cara tão de americano, velho. Pokémon Nossa. Até poucos, é um anime que não deriva de mangá. É, ele deriva do jogo. Gameboy, né? Tá. Deriva do jogo, porque normalmente os animes derivam de mangá. Eu pensei que o jogo era do anime, vinha do anime. Não, o jogo foi criado primeiro. Ah, legal. Na verdade, se eu não me engano, o que foi criado primeiro foi um chaveiro, não foi? Uma porra assim? Ele deriva no chaveiro, velho. Eu não lembro, agora eu não lembro se isso você foi o... Você vê como o povo tem criatividade, né? E eu achava a origem de Transformers idiota, né, velho? Que veio dos bonequinhos, já. O Lucas falou agora... Realmente, na época da Manchete, eu não fazia ideia do que era anime, cara. Eu achava que eu chamava de desenho também. É, naquela época era tudo desenho, virou anime não faz muito tempo. Mas eu pessoalmente, nem sei quando que eu comecei a ter esse... atinar pra o que é anime e o que é desenho. Eu acho que foi mais depois que a internet foi se difundindo, que aí os termos foram ficando mais, assim, acessíveis, né, também pra galera. Que antes a galera chamava de desenho mesmo. Mas de qualquer forma, mesmo sem eu chamar Cavaleiro Zodíaco de anime, eu já tinha uma consciência que aquilo era diferente, porque o traço já era uma coisa assim, entre aspas, né, mais realístico, né? Tudo bem que os caras tinham aquele olhão gigante, mas eu digo assim, uma coisa mais... A própria maneira de contar a história, né, e tinha mais sangue tudo, e tudo, eu não lembro de ter visto nada assim muito violento não, sabe? Uhum. Tinha, pô, lembro que tem uma cena logo no começo lá do... Que os Cavaleiros do Zodíaco iam lutar contra as versões negras dele, né, cara? Que é uma luta lá do Shiryu, velho, que é dragão contra o dragão negro, que... Putz, ah, cara. Que ele fura o olho. Não, eu acho que ele não fura o olho, mas só que ele... Não, cara, se a luta é dele, ele fura o olho. Ah, é, né? E fica sem camisa e sem armadura. É direto, e velho. Quebra o escudo também. É. Qualquer motivo pra ele, ele tira armadura, né? Qualquer coisa é motivo pra tirar armadura, né? Aí quebra o escudo que é o mais resistente do mundo, né? É, que é indestrutível, né? É, o melhor defesa do mundo. É tipo assim, ele vai, quebra o escudo e usa os fragmentos pra furar os próprios olhos, os cacos pra furar os olhos. É a coisa mais incoerente do mundo, né, velho? Cara, na época eu adorava, velho, mas hoje em dia, puta que pariu, eu odeio Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho que é legal. Eu odeio, cara, eu acho a coisa mais escrota do universo. Velho, Cavaleiros do Zodíaco, eu fui voltar a assistir, né, esses dias, e aqueles primeiros episódios realmente são meio toscos, tá ligado? Aquele torneio é muito escroto mesmo, mas acho que a partir das 12 casas lá dos Cavaleiros de Ouro fica bem legal. Eu acho, né? Que o único momento que prestou foi ele das 12 casas pra trás, porque aí eles ainda tinham o atenuante de um não perder o olho toda a luta, escudo não quebrar toda a luta, outro não perder sangue toda a luta, olhar pra mulherzinha assim, recuperar tudo, toda a luta. Né? Até ali só tinha acontecido uma, no máximo duas vezes. É, né? Sacou? Pra mim é o atenuante. Pô, mas eu acho que a qualidade melhorou bastante. Pô. Você vai ver aquela saga de Hades, que foi a última aí que saiu. Ah, não. Já... Qualidade de traço até que vai. Não, não só traço. Porra. A história também, a maneira de que se desenvolve tudo. Eu acho que melhorou bastante, pô. Ah, sei qual é. A trama daquela saga de Hades, a última, acho que é bem mais adulta, sabe? Bem mais séria, bem mais legal. Eu não terminei de assistir Cavaleiros do Zodíaco. Eu não assisti até o fim... Então, eu só assistia na época da Manchete mesmo, então... Eu acho que eu só assisti a época da saga das 12 casas mesmo. Depois disso eu não assisti mais também, mas eu tô afim de ver de novo. Mas vocês chegaram a acompanhar na Manchete? A Vi não acompanhou, mas... Aiken e Lucas, vocês chegaram a acompanhar na Manchete os Cavaleiros Zodíaco? Aham. Uhum. Pô, vocês lembram então que depois, quando chegaram na casa de Leão, eles repetiam, né? Tudo. Ah, cara, eu nem lembro. Na verdade, não lembro, cara. Eu pegava episódio pingado, né? Era criança, então, chegou no domingo da rua, vai assistir, liga a televisão, tá passando, assiste. É. E criança é bom, não precisa nem entender, não precisa nem pegar cronologia, né, velho? É, precisa ter um monte de luz brilhando, tá beleza. Eu assisti Cavaleiros Zodíaco, agora foi no final. Eu peguei a saga do Hades pra frente agora que existia, entendeu? Essa parte das casas, esse começo, eu nem lembro, nem tem episódio que eu nunca vi, e só vi essa outra parte aqui, onde o Seiya já dá um soco e mata mundo, e ainda é Cavaleiro de Bronze, né? Ah, é, sempre são cavaleiros de bronze, mas sempre são os Mas poucos, sempre né? são melhores que os cavaleiros de ouro, que todos os outros cavaleiros, né? Embora seja e de sempre bronze. Quando aparece um cavaleiro novo assim, os caras, mas eles são apenas cavaleiros de bronze, tá ligado? Não, se eu não me engano, acho que no primeiro episódio ele vai e derrota os cavaleiros de prata, né, cara? De começo, é, assim, cara. Cara, mas eu me lembro, velho, que na manchete eles passam, eu acho que eles repetiram as 3 vezes, tá ligado? Toda vez que chegar na Casa de Leão, já tinha, sei lá, uns 60 episódios, assim, mais ou menos. Aí eles repetiam tudinho. Porra. Foi umas 2 ou 3 vezes, cara. Nossa, eu nem lembro isso, cara. Que raiva. Até hoje eu não sei o que foi aquilo. Mas eu vou falar pra você. TV aberta pra passar essas coisas é uma merda. Uma merda. Porque, tipo, eles compram só determinada quantidade de episódios. Aí, quando começa, quando termina, eles voltam de novo. Não só a TV Manchete, a Bandeirantes faz isso, a Rede TV faz isso, todos eles. A Globo faz isso, todos fazem isso, não tem jeito. Pelo menos eles passavam na ordem, né? Ruim é quando os caras compram o negócio e passa tudo troncho. Foda, cara. A Rede TV faz isso. Ou que faz igual a Globo, compra a parada e passa 5 horas da manhã, 3 horas da manhã. Filhos da p***. Qual é o desenho? Parece que é American Dad, velho. Sei lá, que a Globo parece que comprou e passa de madrugada, velho. Eu nem sabia que passava. É o Family Guy. Family Guy, né? Que passa de madrugada. É, eu nem sabia, velho. Mas o Family Guy tem o porquê passar de madrugada, né? Até tem, né, velho? Mas podia passar, sei lá. De madrugada não, cara. De 10 horas pra cima. É, podia passar 10 horas. Que é o horário de TV aberta para os adultos. Porra, tem coisa muito pior na Malhação, cara, que eles passam. A putaria do inferno lá. Mas peraí, você tá comparando... não, é sério, pô. Você tá comparando Family Guy com Malhação, velho. É claro. Eles passam Malhação 6 horas da tarde e passam Family Guy 4 horas da manhã. O mundo tá de cabeça pra baixo, né, cara? Você tá ligado que a programação da Globo pros japoneses é foda, né, velho? Vocês não entendem, mas a Globo é foda, velho. Pro Japão, tá ligado? Porra, cara. É, pra alguém tinha que prestar pra alguma coisa, né, cara? Pois é, falamos muito de Cavaleiro do Zodíaco, né? Que mais aí marcou pra vocês? Cara, eu acho que nem tanto assim pra gente, mas eu acho que um anime, assim, que é o mais famoso, assim, de todos, eu acho, da grande massa, é Dragon Ball, né? Porra, cara. Vamos desvendar. Dragon Ball em si, mas o Z mesmo é o que mais ficou marcado, eu acho. A fase Dragon, Z. É. Dragon Ball? Eu gosto bastante dos dois, velho. Eu acho o Dragon Ball ele mais engraçado, né? Mas o Z eu assisti mais o Z do que o normal. O Z repetiu mais, né? É que o Z repetiu bem mais. Dragon Ball passou uma ou duas vezes só. Ah, e se não me engano, o Dragon Ball ele passava no SBT e era um episódio por semana, velho. Se não me engano. É, era sábado de manhãzinha, cara. Exatamente, cara. Isso é o que quebrava, velho. Mas sábado de manhãzinha, eu gostava pra caramba do Dragon Ball. E eu assisti ele, o primeiro, e quando passava no SBT eu assisti direto, cara, assisti todos os episódios. O Z eu assisti, assim, até a Luta do Céu, mas achei uma bosta. Não gostei, sacou? Achei que começou, nego espirra, destrói o universo, beleza. Valeu, né? E o Dragon Ball normal é maneiraço, cara. Ah, mas não tem problema, porque depois as esferas do dragão revivem todo mundo. É, né? Tipo, eles... o plot é eles... pegar as esferas do dragão pra evitar o próximo peido que eles vão dar no planeta. É, né? Mas eu gostava do Dragon Ball que ele era assim... Por mais que tivesse morte e tudo, ele nunca quis ser um anime sério, né, velho? Até na fase Z e tudo, ele nunca foi muito sério mesmo, não, né, velho? Sempre teve uma parte galhofa. O Goku morrer e ficar com aquela coisinha na cabeça, né? Aquela auréola lá. É. Essas coisinhas. Pra mostrar que tá morto, né? Pra diferenciar, pô. É, né? E que tal mostrar o corpo dele com vários vermes comendo o corpo dele, tá ligado? Isso ele é, um zumbi, assim. Um zumbi, né, velho? Caraca. Isso ia mostrar que ele morreu também. Isso é, cara. É, pô, mas aí não podia passar de manhã na TV, né? É, né? Bota pra Globo passar 5 horas. O do Goku criança, cara, é porque a gente também não entendia, mas tem muita sacanagem naquele anime também, cara. Tem umas putarias violentas, né? Ah, tem, velho. Tem bastante. Mas é que tem muita coisa que foi cortada também. Mas se eu não me engano, no mangá tem mais, né? É, tem muito mais. Eu lembro que eu tava lendo o mangá. Eu li até o mangá não faz nem tanto tempo em relação ao tempo que eu assisti o desenho. Não lembro se no desenho tinha isso. Mas eu me lembro, porque o Goku, ele vivia com o avô dele, né? É. Ele nunca tinha visto uma mulher na vida, só ele só conhecia de ser humano o avô dele. É. Aí parece que ele vai... Aí quando ele encontra a Bulma, aí a Bulma tá dormindo, né? E tudo, aí ele vê a Bulma lá, né? Aí ele olha assim pras pernas da Bulma e diz, eita, eu vou botar a cabeça ali. Eu me lembro que meu avô tinha uma almofadinha, sabe? tem uma almofadinha entre as pernas, bem fofinha, eu vou botar minha cabeça ali. Aí ele, quando bota e vê que não tem nada, né, ele dá um grito de assustado, tá ligado? Cadê, puta, cadê? Caraca! Presta atenção, o avô do Goku era um pedófilo e ele era o escravo sexual dele, cara. Ele tinha uma almofadinha no meio das pernas, bem macia, né? Ou seja, não levantava também. Que coisa nojenta, cara. Agora eu tomei nojo desse desenho. Puta que pariu, cara. Tinha muita coisa, velho, escroto. Porra, o mestre, como é que é o... Kami. Mestre Kami. Mestre Kami, né, cara? Taradão, né, velho? Putaria do caramba. Porra, tarado até o fim da vida, cara. Ele é, porra, muito... Era muito doido. Eu me lembro que o Goku, ele às vezes, quando ele ainda não tava... Quando ele vai pra cidade, ele ainda não sabe o que é mulher, o que é que... Ele, pra saber se o cara era homem ou mulher, ele disse, eu posso saber se você é homem ou mulher? Aí o personagem entendia, né? Aí ele dava uma palpada lá nas pernas da pessoa, ele disse, tá ligado. Puta merda, cara. Agora, que ele era inocente, né, velho? O povo que... É muito, muito doido, cara. Outro clássico também, né, que foi um dos que eu comecei assistindo, foi o Yu Hakusho. Pô, esse cara é um dos melhores animes Eva. Eu também. Principalmente acho. Com a dublagem brasileira, cara. É bom demais, cara. É bom demais. Cara, eu gosto mais ou menos dessa dublagem brasileira. Tem umas coisas que eu... A voz do Riei, por exemplo, eu não gostei muito, não. Porra. A voz original, eu acho que a voz original é mais de macho do que a voz... Porra, brasileira. Porra, fala sério, cara. A voz dele você é... Você assistiu já com a... Original, sem a dublagem brasileira? Não, mas eu acho a voz dele, porra, tá chamando a voz do Rei de viadinho, pô, é cara. A voz dele é melhor, a voz do Kurama também é melhor na dublagem original. Eu acho que, pra mim, assim, melhor do que a voz, cara, é as expressões que eles colocaram, velho. Pô, as expressões, o Yusuke, porra, falando... Que rapadura é doce, mas não é mole, não. Pô, tinha isso, era... Tá achando que berimbau é gaita, cara. Cara, isso é foda, velho. Isso é muito foda, cara. Ele manda... Porra, rapaz, que é isso? Tá achando que berimbau é gaita? É muito bom, cara. É muito engraçado. Pô, velho, isso que é legal. Cara, é, tipo, eles abrasileiraram totalmente os diálogos, sacou? Ficou muito natural, ficou muito engraçado, cara. Ficou As vozes originais são melhores, mas o texto é excelente. Ficou muito bem adaptado. Cara, eu gosto quando eles fazem essas coisas, velho. Só fazendo parêntese aqui, naquele desenho das Tartarugas Ninjas também tinha muito disso, né, velho? O Bebop, né? Não sei se era o Bebop ou era o Rocksteady. Tem uma vez que ele foi pegar a April, né, cara? Aí ia capturar ela e diz, vem aqui, coisinha tão bonitinha do pai. Tá ligado? Caraca, cara. Cara, eu ri. Caralho, muito foda, velho. Eu acho que quando fica bem feito, cara, é muito bom, velho. Pra mim, um dos meus animes favoritos é o Yu Hakusho por causa disso, cara. Só por causa desse modo que eles abrasileiraram a tradução, sacou o texto. Pô, ficou perfeito. Eu fui assistir com a Via ainda, eu assisti a versão em japonês mesmo. Era japonês, né, Via? Nem lembro, acho que foi. Foi, nem assisti. Eu assisti uns 10, não foi? Porque achou chato. Não, eu não achei chato não, minha. Foi falta de tempo, não vem como dizer que eu achei chato não. Não, cara, se você falasse que tinha achado chato... A gente ia sair na porrada agora, velho. Eu achei legal, mas são uma porrada de episódio, né, velho? São 140, se eu não me engano. Pô, eu acho que o Yu Hakusho, ao contrário de da maioria dos animes compridos, assim, cara, eu acho que ele é um que conseguiu manter a qualidade do início ao fim, sabe como? E não perdeu a essência, né? Porque tem muito anime comprido que se perde, né? É, igual, tipo, eu não queria falar nada, não, pra não gerar briga aqui, mas, tipo, aquela merda do Naruto, que é enrolação atrás de enrolação, cara. Pelo amor de Deus. Tem um monte de amigo meu que gosta e tal, mas até eles admitem, cara, é enrolação inacreditável. Puta que pariu. É, sei. Né? Esse lance da enrolação, ela é chata, mas ela é justificada, né? Ah, olha lá, cara. O especialista em Naruto, o cara conhecedor vai defender. Não sou especialista em Naruto, mas é porque o mangá ainda tá sendo lançado. Então, o anime não pode alcançar o mangá, porque senão, óbvio, o mangá não vai vender, porque todo mundo vai assistir o anime. Então, quando o anime tá alcançando os capítulos do mangá, eles pegam, enche linguiça, filler. Até o mangá se distanciar mais um pouco. É o que eles chamam de filler, né, cara? Que são os episódios de anime que não tem no mangá. Mas, cara... cara, mesmo assim, velho, por exemplo, o Bleach, que hoje em dia tá horrível também, mas ele teve uma temporada filler, se não me engano foi a segunda temporada lá dos Bounty, que foi muito interessante, cara, foi muito boa, foi uma temporada inteira. Porra, pra mim foi ótimo. Mas teve uma última agora, cara, saga filler, que foi ridícula. Não, Bleach já tá ridículo há muito tempo, cara. Pra mim o que prestou foi a primeira temporada, a segunda e um pedacinho assim da terceira, o início do terceiro. Depois, cara, foi ladeira abaixo violento. Mas o problema do Naruto não é só os fillers. Tem episódios da série principal também que são muito ruins, que são muito enrolados, cara. São pô, muito bizarros. Tipo? Por que dá um bizarro? Exemplo. Ah, velho, agora eu não vou lembrar, eu assisti uns episódios faz 30 anos atrás, quando na casa de um amigo meu. Mas assim, tem uns oponentes nada a ver, sacou? Começa a enrolar pro cara ir fazer a parada, tem aquela famosa síndrome de Dragon Ball, que o cara vai, perde, aí vai treinar, aí volta, ganha. Aí vai enfrentar outro cara, perde, aí vai treinar de novo. O Dragon Ball Z tinha muito disso também, né? Essas coisas assim de... Não, o Dragon Ball Z inaugurou isso. É, né? Na escola. Tanto é que, se eu não me engano, eles fizeram um remake aí em HD, tá ligado? Não um remake, acho que foi mais uma transposição do anime pra HD, tá ligado? É o Dragon Ball Kai. É, né? Uhum. Que, e eles foram, deram uma enxutada na série e deletou, sei lá, acho que tá com quase a metade dos episódios, tá ligado? Nossa. É, deletou exatamente os fillers que tinham no Dragon Ball Z, que também eles eram uhum. um pouco imperceptíveis já no Z, agora no Kai eles tiraram tudo, tá igual o mangá. Pode crer. Mas você tem você sabe assim mais ou menos quantos episódios saíram? Eu não faço ideia. Eu me lembro que foi um número meio absurdo, eu me lembro que eu vi, cara. Eu acho que foi tipo assim, digamos que foi o que ao todo são 300 episódios. Ficou tipo uns 200, tá ligado? Caraca! Coisa meio assim. Os caras deixaram bem chupo. Que porcaria, hein? É, mas deve ter ficado legal, pelo menos. É, sei lá, né, cara? Eu me lembro que quebrava o clima, que chegava assim, né, Batalha dos Saiyajins, aí no meio do você vai esperar lá, os caras, não, pô, é hoje a batalha, não sei o que lá, né, o cara vê. Mas vamos lembrar aqui, a infância do Goku, tá ligado? A infância do Gohan, velho. Cara, não, velho. Não, cara, nem vamos comentar as contagens de 30 segundos pra destruir o mundo que duravam 15 episódios de meia hora cada, né? Ah, eles devem ter matado o Coiso lá também, o Cell, em um episódio só, né? Porque, pelo amor de Deus. Ah, e uma coisa que eu ficava puto em Dragon Ball, que começou, acho que foi a partir do Cell, que é aquele negócio de monstro se regenerar, tá ligado, velho? Cara, uh-huh. Isso é muito ruim, os caras cortam braço, cortam um monte de coisa, deixa em pedaço, o bicho regenera, tá ligado? Acho um saco isso. Cara, o Majin Buu foi o que eu mais odiei desse negócio de regenerar, cara. Eu não aguentava Nossa. Mais aquele Majin Buu nojento. Tosco, velho. Eu preferia que fosse só o Majin Buu gordinho, depois só virar Majin Buu. Majin Buu gordinho. Por que que não ficou só gordinho? Tinha que virar esse tipo de coisa. Cara, eu acho que quando chegou na saga do Majin Buu foi o ápice da estupidez. Ah, assim, e antes, cara, de Majin Buu aparecer, do que teve de episódio de Malhação do Gohan na escola lá, cara. É. Putz, mano, o grande Saiyaman lá, que ele ficava se fantasiando. Pô, mas o grande Saiyaman eu acho legal. Ruim era quando ele, primeiro encontro do Gohan, tá ligado? Eu mostrava lá ele dando cantada na menininha, passar onda de dinossauro. Tem que mostrar que eles também têm vida social, gente. Não, porra, cara. Os guerreiros. Eu vou te falar qual que é a vida social do Gatsu, do Berserk. A vida social dele é polir a espada e tentar não morrer. É o momento mais social dele, é com a espada, né, velho? O carinho que ele tem é o polir a espada. É, a vida social de uma coisa. O momento mais social dele é quando o Punk tá curando os ferimentos dele. Cowboy Bebop, cara, Cowboy Bebop. Quando é que você assistia? Ah, esse já foi, já tô entrando na época dos downloads, né, cara? A era de ouro dos animes pra mim. Eu cheguei a ver alguns episódios, mas não foi em ordem nenhuma, foi tipo como você assistia Cavaleiro, já, antigamente. Porra! Eu assisti no Locomotion, que passava, que é o canal que até o Fábio adora, né? Até já escreveu sobre o Locomotion. Uhum. O finado, né, canal Locomotion. Passava muito anime foda, cara. Pode crer. Mas diga aí. Assim, Cowboy Bebop, na colocação de animes, assim, minha, na posição, acho que ele tá ou empatado em primeiro lugar ou é o segundo lugar, sabe? Como de anime, dos meus animes favoritos. Ele é um anime de 98, que foi dirigido pelo Shinichiro Watanabe, que é um cara até que faz vários outros animes f***, assim. E ele não é derivado de um mangá. Ele é original, sacou? Depois até saiu um mangá, se eu não me engano, salvo alguns filmes. Sim. E ele conta a história, assim, do planeta Terra no ano de 2071. E segue a história do personagem principal, que é o... Ai, caraca, eu esqueci o nome do personagem principal. Meu Deus do céu. Spike Spiegel. E é um caçador de recompensa que trabalha junto com um camarada chamado Jet Black, que é um ex-policial. E assim, o anime é um lance meio ficção científica misturado com um filme noir de detetive, sacou? E com a trilha sonora inacreditavelmente foda, cara. Que é só assim, jazz, blues, os rocks antigos, maneiríssimos, cara. Acho que já escutei a trilha sonora. Pô, a trilha sonora tem assim, uns 15 CDs, se eu não me engano. Pra um anime de 26 episódios, assim. Putz. E, cara, é muito bom. São músicas originais, né? Acho que são todas músicas originais, cara, se eu não me engano. Sabe como? Tem várias músicas que são remix. É, tem as trilhas sonoras também do filme, que é o Stairway to Heaven. Que é o filme do Cowboy Bebop também. Perfeito, que eu assisti com a... Acho que até o Guilherme Briggs, que dubla o Spike, sacou? Pô, cara, é uma história muito foda, muito foda. Segue, assim, tem alguns outros personagens, mas a história principal é do Spike procurando uma ex-namorada dele, assim, que desapareceu, e ele era de um cartel criminoso, sacou? Tipo uma máfia, tipo uma Yakuza espacial, assim. E é a história toda noir, assim, muito bom, cara, muito bom. É. Essa mistura de detetive noir com ficção científica e música boa. Perfeito, cara. Eu só li o mangá e eu não curti muito mangá, não. Cara, eu acho que Cowboy Bebop ler o mangá é assim, é você ver o filme sem som, sacou? Sem áudio. Então, é realmente, cara, é meio foda. Mas eu acho a história, porra, o final do Cowboy Bebop é inacreditavelmente foda, cara, no anime. Mas tudo isso somando, tipo, não só a história, a trilha sonora no momento certo, sacou? É, e uma trilha sonora no momento certo muda todo o clima, né, pô, cara? Com certeza, tem muita coisa, assim, foi uma coisa que eu comentei na análise do Kick-Ass, né? Tô fazendo parênteses aqui. Que tem uma certa música, pô, do Ennio Morricone que toca, velho, que... Assim, a cena é muito foda, mas com certeza se fosse outra música, ou até se não tivesse música, a cena não seria metade do que ela foi, porra, tá ligado? Pode crer. Só por causa da música, velho. Isso é muito bom, cara. Por isso que porra, comparar o mangá do Cowboy Bebop com o anime é desleal, sacou? Mas é fiel o mangá? É a mesma coisa, né? Não sei. Não, não, o mangá ele não é baseado na série, ele é tipo umas historinhas extras, entendeu? Ah, então ele tem é muito linear. Ah, sim. E o último mangá dele, tipo, não tem um final, entendeu? É tipo, acabou, é como se tivesse acabado o episódio. Então, sei qual eu não assisti o anime, então eu li o mangá e não... Não fixou, não. Cara, te recomendo fortemente assistir o anime. É, poucos episódios, né? Mais fácil. É, 26, pô, tranquilaço. Porque é meio complicado, velho. Pra mim que não assisti o Yu Yu Hakusho, pegar mais de 100 episódios. É. O cara fica meio assim. Ah, só ratificando um erro aqui meu: que não é Stairway to Heaven o nome do filme, não. É Knocking on Heaven's Door. Pô, é tudo nome de música, velho. Stairway to Heaven é do Led Zeppelin, né? Knocking on Heaven's Door é do Bob Dylan. Não, então, é. O nome dos episódios é nome de música. O anime, assim, ele é todo baseado em música. Por isso que eu acho que o mangá não tem esse mesmo impacto, sacou? A gente não pode falar, cara, sobre animes num programa e não falar do filme Ghost in the Shell, cara. Pô, Ghost in the Shell, eles fizeram uma... A IGN fez uma lista com os melhores filmes de animação de 10 ou 15, sei lá. E esse Ghost in the Shell tava lá na lista, cara. Cara, é muito bom mesmo. E assim, o Matrix bebe pra caramba Ghost in the Shell, sacou? Bebe fortemente. Ele é um filme que foi lançado em 1995. É recente até, né? Matrix pegou logo com ele fresquinho, né? Matrix pegou a inspiração. Matrix é de 98, né? Por aí, 98, 99, por aí. Nossa, deixou nem esfria. É. Mas aí, qual é a trama aí? A trama é que num ano mais futurista, assim, acho que 2029, se não me engano, tipo, a tecnologia de robótica, ciborgues, assim, evoluiu pra caramba, sacou? E tem uma divisão da polícia de Tóquio, chamada Seção 9, que no filme eles estão investigando um hacker sinistro conhecido como Puppet Master. Esse hacker vai hackeando as mentes humanas, sacou? De pessoas que se conectam a... As pessoas se conectam à rede, à internet e tal, através do próprio cérebro, sacou? Tá. Tem um sistema integrado. É, e esse Puppet Master hackeando a mente das pessoas. E a história da Major Motoko Kusanagi, que é uma ciborgue nesse filme, sacou? Com a divisão dela investigando esse Puppet Master. E, cara, tipo, eu não vou dar spoiler, mas a história é muito foda, cara. Fala muito de filosofia, aquele lance de psicologia, assim. Agora eu esqueci Simulacro? É isso? Simulacro. Fala muito do simulacro, sacou? Cara, é perfeito. É muito bom. É muito bom. Isso daí é um filme de animação, né? Gosto de Shell. É. Gosto de Shell, é. Tem episódios também? Não, é só o filme. Tem um anime também. Se eu não me engano, tem um ou dois animes, cara. Mas eu não assisti. Eu assisti o primeiro episódio, assim, do primeira série, mas não assisti os outros. Tem até um segundo filme chamado Ghost in the Shell Innocence, que saiu em 2005, se eu não me engano, 2004, mas que eu não gostei muito não, sacou? É bom também, é legal, assim, mas não é nada próximo, assim, ao primeiro. O cara já quer comparar, né? Não adianta também. É, né? Porra. É a mesma coisa. Eu gosto muito de anime com temática escolar. Tem gente que não gosta, tem gente que acha meio bobo ou coisas desse tipo, mas eu gosto bastante. Eu já não suportava a escola quando eu estudava, quanto mais assistia. Eu gosto bastante, tanto que Scrumble e Clannad, que são assim, que estão na lista dos meus favoritos, assim, são de temática escolar. Mas são um totalmente diferente do outro, mas são... pano de fundo é temática escolar. Mas eu não vou falar desses dois animes não, porque ninguém conhece. Pô, mas eu já ouvi eu falar. Eu conheço Skull Rumble, é foda pra caralho. É muito legal, cara. É tipo, ele foi faz sátira. Um dos poucos animes que me fez rir mesmo, de verdade. É muito engraçado, faz sátira de vários animes. Na verdade, assim, Skull Rumble não é assim, nada. Eu considero até despretensioso, cara, porque é um anime de comédia e tal, pra fazer sátira dos animes mais sérios, assim, dos animes mais bonitinhos, não é politicamente correto, nem nada desse tipo. Mas também não fala palavrão, essas coisas erradas. Quando eles fazem referências, é como? Eles dizem assim, tu assistiu Dragon Ball ou o quê? Ah, não. Não, não. Não, eles satirizam, sabe? É Atos ou pode assim, ser. Mas quem não assistiu não sabe nem que eles estão fazendo referência, né? Quem não conhece. Quem não conhece os animes não tem condições, né? Mas tem muita coisa, tipo... Sabe essas coisas de animes de luta, sabe? Que tem nomes de golpes, essas coisas. Tem até referência aí, sabe? Tipo, numa hora eles estão lá numa gincana lá que eles chamam de Undokai, né? Eu ia falar, a gente chama de Undokai, porque aqui na minha cidade também tem. Aí eles vão fazer uma disputa lá, numa prova lá, e pra ajudar a equipe lá, eles juntam dois e fazem, tipo, um double kick. É. Aí eles falam o nome lá, todo espalhafatoso, do double kick, não sei o que lá, sabe? Essas coisas assim. Mas é bem bacaninha, eu acho bem legal. Dou risada pra caramba quando eu assisto. E tem muitos episódios ou não? Tem duas temporadas, tem uns 23 episódios, eu acho, 20 e poucos episódios cada temporada. E a terceira temporada eu tô esperando. A terceira já saiu, né? Foi só dois episódios finais. Que eu não recomendo ninguém assistir. Nossa. Eu assisti. É o epílogo, né? Então, na verdade. São dois episódios que eles falam que são os episódios finais, que eles falaram que talvez eles iam fazer uma terceira temporada toda, né? Se o mangá da terceira temporada fizesse sucesso, mas faz muito tempo já que falaram isso, não saiu mais nada. Pô, mas é tão legal. Aí, que ele chegou a assistir o Claymore? Cara, eu cheguei a ler um pedaço do mangá. Eu assisti os primeiros episódios do anime. Assisti, acho que até o 10º episódio, assim. As coisas que eu acho foda em Claymore, cara. Primeiro é a trilha sonora, que eu acho muito boa, velho. Uhum. As sequências de luta também são muito boas. Com a trilha sonora, assim, que encaixa bem legal. Eu acho legal o suspense. Logo no início, né? Até logo, acho nos primeiros episódios. Acho que no primeiro, segundo, assim. Que eles falam, ó, cara, tem um demônio aqui na... Como é que eles chamam os demônios? Tu lembra? Yokais. É. Yoma. Yoma. Né, yokai. Isso, acho que é isso mesmo. É. Aí eles descobrem, né, que em certa aldeia tem um demônio desses escondido, né? E ele, durante a noite, o demônio ele pode se manifestar e vai atrás das pessoas, né? E eles não sabem com quem tá o demônio, né? Uhum. Que eles se disfarçam, né, e tudo. Eu acho muito legal isso. Aí eles falam, né, vamos chamar uma Claymore, né, pra cá. Aí os caras chamam a Claymore vai lá resolver a situação. É que só elas conseguem detectar os demônios. É, que só elas podem... Ela, né? Tem uma visão. Porque a Claymore é como se fosse uma raça, né, cara? Como se fosse uma raça, não. Como se fosse uma ordem, né? É tipo uma experiência genética, né, que eles falaram. É. Que eles até tentaram no início fazer com homens e tal, mas não deu muito certo. Não dava certo, né? É. Porque é como se... E a ordem é como se fosse uma ordem de mercenárias, né? É. Que eles vão pra lá, eles pagam. Tipo, elas vão, matam, aí depois vem o cara e recebe, né, o pagamento. É, vem o cara pra recolher. Recebe o dinheiro. Todo esse mistério é bem legal, né? Eu achei bem tem legal, um mistério, cara, que rola é como que é feita essa experiência nelas, né? Porque elas nunca mostram o corpo. Uhum. Aí até tem um episódio que na verdade é um flashback da Claire, né? Tem uns bandidos e tal e pegam... Quando a Claire era criança, tava com essa Claymore, a Teresa. Que os caras pegam e falam que vão estuprar a Teresa e não sei o quê. Mas quando abrem a roupa dela e rasgam, eles ficam horrorizados e tal. Então tem todo esse mistério, a gente não sabe o que que é. É, que nunca que é mostra, feito, né, velho? Nunca mostra. Ai, uma rachada, que horrível. É na transversal, né? Eu imagino. Aí eles descobrem que... É um homem, né? É. É, pode ser também, né? Descobre, cara, que é uma operação de mudança de sexo que elas passam pra virar os monstros. Porra. Agora os caras se assustam muito, né? Deve ser uma jeba, vou dizer. Enrolada no joelho, né, cara? Na verdade, elas não têm uma das pernas, né, cara? Sei lá, né, cara? É, cara, sinistro. Pois é, eu achei muito foda, cara, esse anime aí. Agora, uma coisa, o que eu não gostei nele é apenas que ele não tem fim, né? Porque o mangá continua, né? E o anime parou numa certa... Aí parece que tem uma hora lá que eles encontram uns seres fodões lá. Eu acho que... Eu não lembro na tradução que eu peguei lá. Eu acho que eles chamam de seres abissais. Seres abissais. Fala com essa porra deles, aí só que em nenhum momento chega a mostrar eles mesmo, porque o anime acaba, tá ligado? Ah, eu acho que o mangá é que deve explorar mais, né? Esses o mangá monstros. Continua. Cara, o mangá continua explorando tudo. Eu não gostei muito do Claymore. Mas eu li uma parada que mais pra frente que eles explicam lá. E pô, foi até o que me deu. O que me animou a começar a ler o mangá em primeiro lugar, sacou? Que assim, é spoiler, mas eu não vou falar. Mas assim, é um lance muito maneiro, assim, que eles descobrem com relação ao metaplot, tipo assim, a história do mundo, sacou? Sobre esse lance todo das Claymores, os Yomas e tal. Que é muito maneiro, e... muito maneiro. É, outra coisa legal é que quando. Que a gente já tá acostumado àquele clichê lá de ter esses animes assim mais fantásticos, assim, dos personagens com mega poderes, tipo Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, essas coisas, a gente tá acostumado àquele negócio dos caras reunir a força, né? E ter aquela explosão de energia, esse tipo de coisa. O que eu achei foda é que eles representam isso no Claymore. Quanto mais ela reúne energia, mais distorcida a Claymore fica, né? A mulher pode fica. Crer. Ela é toda angelical, né? Aí ela, se ela despertar um pouquinho, aí a cor dos olhos muda, né? Só que se ela começar a reunir mais força, ela vai ficando monstruosa, né, cara? Vai crescendo uns dentes nela, cara. Uhum. Ela vai virando um Yoma, né? Na verdade, quanto mais poder ela vai adquirindo, mais próximo de Yoma ela vai ficando. Por isso que muitas delas preferem morrer. Antes de despertar totalmente. É. E se ela. E o que é legal é que sempre tem a preocupação, que se ela despertar muito o poder dela, pode não ter volta, né? Virar um Yoma de vez. Ela tem que tomar cuidado, tem um limite, ela não pode usar o máximo do poder dela. Que se ela usar o máximo do poder, ela pode se transformar no. É naquilo que ela jurou destruir, né, cara? Estilo Star Wars, né? Elas são Siths, então. É meio parecido, né, cara? Pode se transformar como se fosse isso, né? Vai pro lado negro. É por isso que é um lance que eu acho que tem ali um pedaço da carne do monstro, sacou? Por isso que é isso que eu acho que é a parada hedionda que tem lá. Por causa desse lance delas se transformarem cada vez mais no bicho. Mas assim, só teoria também. Mas até fugindo da regra, eu achei legal no Claymore também, que os... tem, logo no começo, acho que lá pro quinto episódio, tem uma série de episódios, tem mais uns 5 assim, que é de flashbacks, né? Que mostra a Claire quando era criança, até ela se tornar Claymore, né? Uhum. Que toda explicando uma parte da motivação dela. E indo de encontro à regra, eu acho que os flashbacks ficaram melhores do que a trama mesmo no tempo Caraca. Real, tá ligado? Eu achei bem legal. É, os flashbacks não são daqueles, tipo, que cansam, sabe? Que você fala assim, pô, mas quando é que vai acabar essa porcaria de flashback? Não acaba nunca, você né? Você até se interessa. Uhum. Né? Aquela história de ver o Goku criancinha, né? Ver o Gohan, né? O Gohan criança, né? Que bosta é essa? Mas o da, de Claymore ficou bem legal. Muito bom mesmo, cara. Eu gostei. O que eu não gostei do Claymore... é que pelo... até uma opinião que você entrasse em comunidade do Orkut, do Berserk, por exemplo, é de acordo geral, assim, que nego fala que o Claymore é simplesmente o Berserk substituindo o protagonista, sacou? Por uma mulher ao invés do cara. Por quê? O Berserk ele tem a mesma trama, cara? É uma trama muito parecida, cara. Que é também uma Claymore, né? É assim, a espada da Claymore é uma Claymore, que é aquela espada europeia, assim. Uhum. Grandona. É, grandona, de duas mãos e tal. A espada que o Gatsu usa é uma espada montante, que é extremamente parecida, assim, só tem algumas diferenças em questão, assim. A guarda dela é diferente da Claymore. A Claymore é um pouco mais fina que a montante, sabe como? A história, assim, é bem parecida também com relação lá aos demônios, sacou que tem? É, com a diferença que o Berserk, de cara, ele já mostra os monstros, sabe como? E depois ele volta pra um flashback, que aí ele conta a história de quando os personagens eram só mercenários, assim, lidando com a política medieval mesmo, com guerras. Só que a história se passa num cenário, assim, bem parecido com a Terra mesmo. É, a Terra medieval, assim, da... Eu até fiz um Desenterrando Tranqueiras, né, sobre Berserk, falando lá. Fez dois, né? É, fiz dois até. E é um... Porra, e a história é muito brutal, cara. Assim, é totalmente idade medieval mesmo. Nego se ferrando lá, guerra sinistra de um lado pro outro. E o que eu acho mais maneiro, porque o anime, o Berserk, ele nasceu primeiro como um mangá, né? E depois fizeram um anime. E o anime, ele conta só um pequeno período da história do mangá. Mas ele tem conclusão. Mas é assim, com início, meio e fim, sacou? Ah, tá. Uhum. Aí é com início, bom, meio cara. E fim. Porque até o que é maneiro é que ele conta um... O anime, ele conta um flashback do mangá. Sacou? Ah, legal. O cara pode se aprofundar, né, velho? Exatamente. Que ele conta a história quando o Gatsu, que é o personagem principal, ele acabou de cair no mundo, sacou? De virar um mercenário, assim. Aí ele entra pra um grupo de mercenários chamado Bando do Falcão. E ali a história vai desenvolvendo essa personalidade dele, se ligando com os membros do grupo. Aí tem uma mulherzinha lá do grupo que tem lá um meio que um triângulo amoroso, assim, que o Gatsu gosta dela, só que ela gosta do Griffith, que é o líder do bando, sacou? E que o Griffith não gosta de nada a não ser tentar conseguir um reino só pra ele. E assim, vai desenvolvendo a história, tem bastante drama, assim, na história também. E o anime termina no momento em que o mangá começa a história de verdade, sabe como? Que é uma conclusão, assim, que ele fecha ali no... O anime até parece que fica meio no ar, assim, que acontece depois. Só que dá um fechamento pra aquele plot. E, pô, a história é muito fera, cara. E com relação à parte de batalha mesmo, o anime é extremamente sanguinolento, cara. É assim, imagina o auge dos filmes dos anos 80 de ação, sacou? Só que ao invés de metralhadoras e do Schwarzenegger atirando com M60 nos caras, é o Gatsu com uma espada gigante, assim. Você consegue tudo. Sentir a violência? Porque o Schwarzenegger atirando nas pessoas, você não sentia nada, né, cara? Você matou, né, cara? Mais um, beleza, matou outro. Não, isso é que é o maneiro. Que, assim, no anime não tem tanto, porque ele só enfrenta soldados lá dos outros reinos e tal. Mas no mangá, que tem... que ele enfrenta lá vários demônios ao longo da história... Pô, tem um monstro lá, por exemplo, que ele tem uma carapaça praticamente impenetrável. Aí o Gatsu não consegue ferir ele só com a espada. Então ele tem que pensar um plano pra poder detonar ele. Depois ele enfrenta um monstro que é um bicho voador, assim, igual uma mariposa, e que é rápido demais pra pegar, então ele tem que pensar em outro plano. É assim, é extremamente inteligente, sacou? É meio Mega Man, né, cara? Não, assim, extremamente inteligente, cara, o modo que ele tem que usar pra resolver, pra enfrentar cada inimigo, sacou? É a batalha, as biboladas, já, cara. Tem um episódio lá, até que ele tá enfrentando dois insetos, dois homens insetos, assim, que um é um tipo um besouro gigante, extremamente resistente, e o outro é um louva-a-deus. E sempre que o louva-a-deus vai pra atacar, assim, o gato tenta acertar ele, ele foge, aí o besouro se aproveita disso e pega ele por trás, sacou? Dá um golpe. Uhum. Aí ele toma, assim, tá se ferrando, cuspindo sangue já, até que ele faz um plano que ele aproveita quando o louva-a-deus tá vindo pegar, quando o besourão tá vindo pegar ele e o louva-a-deus preparando pra flanquear e pegar ele por trás, ele trava a espada, assim, detona o canhão que tem no braço mecânico dele e usa o impulso, sacou, pra girar mais rápido. Então ele explode o canhão na cara do besourão e vira rápido pra conseguir pegar o louva-a-deus que tá vindo por trás. Então, assim, é inteligente, sacou? As lutas. Pô, é muito foda, cara. Mas esse negócio das batalhas que você falou aí, tu tem estratégia pra resolver as batalhas, no Evangelho também tem, velho. Não sei se vocês chegaram a assistir ou ler o mangá, mas tinha umas coisas desse tipo também. Eu me lembro que tem uma hora lá que parece que tem os monstros lá que são eles chamam de anjos, né? É. Aí tem uma hora lá que são dois gêmeos, sei lá, alguma coisa desse tipo, assim. Ah, né? Sei qual que é. Que eles se movem juntos, aí os caras... Sempre eles apanham, não conseguia resolver. Aí, porque pra quando eles destruíam um, aí se o outro estivesse vivo, o outro regenerava. É, pronto, era assim. Isso mesmo. Pronto, você agora lembrou, reviveu aqui minha memória, é isso mesmo. Aí o esquema que eles tinham de destruir juntos, né? É. Os dois ao mesmo tempo, da mesma forma. Aí a solução que eles conseguiram resolver lá era que a menina e o cara lá tinham que fazer tudo sincronizado, né? A luta sincronizada pra eles destruírem juntos ao mesmo tempo, da mesma forma, cara. É. Os dois anjos, né, cara? E é muito legal que eles tinham que ter um período de ambientação, né? Fica tipo uma semana os dois vivendo juntos, aí comendo a mesma coisa, da mesma forma, tá ligado? Fazendo tudo ao mesmo tempo, tá ligado? Treinando, cara? Tudo, aí, treinando dança sincronizada, né, cara? Sei lá, pra poder enfrentar os dois bichos ao mesmo tempo. É, cara. É legal que é uma trama bem adulta, mas eles tinham umas zoadas, assim, no meio, sabe? Aham. Eu achei muito foda. Eu me lembro que o anime eu não consegui assistir, velho. Eu assisti o primeiro episódio e achei muito chato, tá ligado? Aham. Não curti. Tentei assistir, não consegui, mas aí o meu irmão, não sei como, conseguiu me convencer a ler o mangá, né? Eu já não tinha gostado do anime, mas eu não sei como foi que ele me convenceu que eu fui ler o mangá, né, cara? Eu lá li o mangá e, pô, cara, muito foda, cara. Engraçado que eu li o mangá, depois fui tentar assistir o anime e não consegui assistir de novo. Porra! Apesar que o anime fez bastante sucesso, né? Eu nunca li o mangá, não. Eu assisti só o anime. Mas dizem que tem algumas mudanças, assim, realmente. Tem algumas, velho. E parece que o mangá é depois, tanto é que, se eu não me engano, o mangá não acabou até hoje, velho. Caraca! Não sei, é porque o cara tava no ritmo lá de tartaruga, tá ligado? Saía tipo dois mangás por ano, velho. Nossa senhora! É. Eu não conseguiria ler uma parada. Ah, eu tanto comparei, se bem, cara. Se bem que eu não posso falar muito, cara, porque o Berserk, assim, o mangá, o Kentaro Miura, ele lança o mangá, aí tira uma férias de 3 meses. Aí vai, lança mais 3, tira uma férias de 2, sacou? Era mais ou menos isso mesmo. Tanto é que eu não cheguei a acabar. Até hoje eu não sei o final, como é que é, cara. Porque eu nem acabei o mangá, e eu também não quis assistir o anime porque eu não tava curtindo o estilo mesmo, sabe? O mangá é mais sério, é mais violento e tal. Aí eu acabei não assistindo, mas eu acho que... Se o anime terminou primeiro, né, cara? Então não acho que não deve ser nem o mesmo final, assim. É, eu não sei. Acho que nem vale a pena muito, assim. Vou então falar de um anime recente agora, saiu esse mês, o High School of the Dead. Ó, pelo nome aí, você já deve saber sobre o que ele fala, né? É a velha história dos filmes do Romero, né, cara? Se tem Off the Dead no nome, né, cara, é de zumbi. É, já virou a lei, né? Mas é o quê? É sátira ou é sério? Não, ele é sério. É um dia normal, como sempre, em tudo que relaciona a zumbi, tal... O principal lá, que é o Takashi, ele tá na escola matando aula. E aí, de repente, aparece um cara e começa a bater no portão lá. Fica andando, batendo no portão. Uns professores vão lá investigar. E aí, o cara ataca. Mas é o que? É vírus também? É toda essa fuleiragem? Aí a gente não sabe ainda, né? O que que gerou essa parada toda. Não, mas eu digo assim, é aquele esquema, é aquele velho esquema, né? O cara vai infectando, né? Morde É bem Resident Evil mesmo a história. Cara, quando eu vi o título, eu achei que era galhofa. É, eu também. Eu pensei que School of the Dead, eu pensei que era tipo escola de zumbis, tá ligado? Eu coisa também assim. Achava que era alguma coisa assim. Mas o esquema, então, é só que se passa na escola, não, né? Não, não. Tipo, esse high school, esse, o pessoal principal é colegial. Tipo, professor e aluno, mas... Exatamente. Depois, no terceiro episódio eles já estão fora da escola, entendeu? E nem sai fora de lá. Não se passa lá. Pô, e é muito maneiro, cara. Eu li o mangá, assim, os 16 primeiros volumes e tal. Pô, muito maneiro, cara. É violentaço, assim. É, sem frescura, sacou? O nego dá mole, morre mesmo. Eles não têm medo de matar personagens, sacou? Ah, você começou a ler esse mangá? Comecei a ler... E durante um bom tempo, assim, pô, muito bom, cara. Eu gostei pra caramba do mangá. Eu vou começar a baixar esse anime pra assistir, sacou? Eu vou esperar, assim, sair uma quantidade boa. Ah, o anime é novo, então. Tá saindo agora mesmo. É novo. Tá. E pra maior de 18 anos, né? É. Tem que saber assistir aí. Mas ele tem alguma coisa trash? Tem alguma coisa, assim, tipo de referência, cultura pop também? Como tá na moda agora, né? Ou nem? Uma coisa, assim, mais... É roots. Até tudo que eu vi, não posso te falar, não. Ele tem aquele um pouco exagerinho, sabe? De anime mesmo, que é o cara pular com um taco de beisebol na mão, o zumbi voar 3 metros pro alto, entendeu? E o mangá, ele tem cena de nudez e calcinha e peito balançando pra todo lado. Eu não sei se... Não, mas isso é padrão, né, cara? Isso daí é protocolo pra anime, já, cara? Não, mas nem todo, né, pô? Agora, eu não sei se no anime aí vão censurar ou se vai mostrar tudo mesmo que aparece no mangá. É, porque o mangá era bem roots mesmo, cara. Bem, pô, fodaço, assim. É. Como o Lucas falou aí, maiores de 18, sacou? Sangue, mas violência e tal. Muito foda. Pra você ter uma ideia do mangá, a Panini tá lançando ele no Brasil, tá no segundo volume. Eu fui no Anime Friends comprar, eu cheguei lá, não tinha mais, entendeu? Acabou, não tinha lugar nenhum o mangá lá, entendeu? No Anime Friends, cara. Tipo, 70 stands de mangá e não tinha nenhum. Não, tá fazendo bastante sucesso. Demanda tá pela... Mas não vende na banca de revista, não? Cara, não é que não vende na banca de revista. Não vende na banca de revista de Caxambu. Você não tá entendendo. É, esse é que é o esquema. Não é em qualquer banca de... Se você rodar em São Paulo, assim, você deve achar, né, cara? É. Cara, uma dica que eu dou pra você é que na banca lá de Itaperuna tem todos, velho. Entendeu? O Ike pegou, cara. Com certeza. Então, o Lucas aqui, o nosso convidado, ele também é nosso parceiro lá do... Ele tem um site dele, que é o Naruto Arena. Naruto Arena Brasil. Naruto Arena. Tem tudo a ver com o tema, né, cara? Então, é um site sobre um jogo online Naruto que tem aí. E o endereço é www.naruto-arenabr.com. Beleza, acessem lá. Tu também tá postando lá no Caverna, né? Tô postando todo sábado... coluna de anime lá no Caverna do Jedi. No Caverna do Jedi, também nosso parceiro, o cara tá aí, tá em todos. Lá todo sábado, vocês podem conferir também os posts dele sobre o anime. Fala pessoal, aqui é o Diego Flyfish, para mais um Gavi Estática. Hoje eu tô aqui com a Vivi. Olá. Opa, peraí, deixa eu fazer de novo. Oxi. Deu lag. Por quê? Deu lag? Não, eu dei uma desafinada. Ah! Não, deu lag mental na vida. Olá. Pode continuar. Ah! É porque, na verdade, anime é uma abreviação. Olha, o que significa? Calma, que eu estou... Ela não sabe, né? Só sabe que é uma abreviação. Não, eu perdi. Ah, ela tá com a cola dela aí. Ela tá lendo na Wikipedia. É, mas era lá mesmo que eu vi. Tá, deixa para lá, né, cara? Calma. É porque minha internet tá ruim, né, gente? Desculpe. Sou uma pessoa pobre. Ah! E aí? E aí? Puxa aí, mano. E aí, Vivi? E aí, Lucas? Olha aí. Tão jogando batata quente pra cima do outro. Por que isso, velho? Quer fazer um jabazinho, então? Eu não sei como é que eu faço, cara. Aí, ó, vem falar de mim. O que, que é esse Samurai Champloo aí? Samurai Champloo é um anime também dirigido pelo Shinichiro Watanabe, sacou? Ele é um anime de samurais, assim, que... Que é o Samurai Champloo. É. O Samurai Champloo. É de um samurai com a cabeça suja, né? É um anime que fala de samurais e tratamento capilar. Que horrível. Fala pessoal, mais um Gavi Estática e mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish, tô aqui com a Vivi. Olá. Antes de mais nada, eu queria que falar um negócio que eu me esqueci de comentar lá nesse Gavi Estática de animes, velho. Uma coisa escrota também de Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu me toquei nisso hoje, velho. Que o Shaka de Virgem, ele tem um poder que ele tira os sentidos já da pessoa, né? Mas é uma coisa que não tem sentido nenhum, velho. É quando a pessoa perde o paladar, ela fica muda. Pois é, né? Que porra é essa? Não, não tem sentido. É que o paladar, né? O cara é quando sente o gosto, né? Das coisas. É. Era só pra ele não sentir o gosto. Mas né? Também pra ele, o que adiantava perder o paladar ali numa luta? Por um acaso ele ia servir algum prato saboroso? Não, né, cara? Não sei. Aí um prato muito ruim, né? Pra representar isso, eles botaram... A pessoa fica muda. Aí você foi idiota, né? Então, agora os recados mesmo que a gente tem pra falar. Bom, primeiramente, nossa partida de RPG... Enfim, tá indo pra frente. Acho que sim, né, pô. Pô, já fiz meu personagem, hein. Eu não achava que ia pra frente não. Mas o pessoal se empolgou lá. Depois do Gavi Estática. Gavi Estática que não dava crédito nenhum que ia fazer sucesso. Teve mais comentários do que muitos outros que a gente já fez. Pô, mas foi legal esse Gavi Estática de RPG. Eu gostei. É, que é um tema meio nerdão mesmo, né, velho? É todo mundo que gosta. A Júlia tava falando agora há pouco mesmo, tava falando com ela, ela disse que não entendeu porra nenhuma. Ah, que isso, mas é importante se divertir. Então, mas eu não sei se ainda vai estar aberto pra alguém entrar, né, cara? Não sei, porque como só você que postou personagem ainda e eu que tô com o personagem praticamente pronto pra finalizar, pode ser que ainda esteja aberto, assim. Não sei, né, o mestre Wyke, ele não falou quantas pessoas ele vai deixar entrar. Então, né? Se você quiser participar ainda desse jogo que ele vai fazer, de RPG, entre lá no fórum, se cadastre, vê o tópico aí e coloca lá. Porque eu acho que muita gente falou que vai participar e no fim vai abrir, quer ver? Não vi ninguém fazer personagem ainda além de você. É, porque se for olhar todo mundo que falou lá no tópico e também que já falou comigo no MSN e tudo, dizendo que ia querer jogar, acho que já tem umas 10 pessoas, né? Mas eu duvido que no final vai ter 10 pessoas jogando. Ah, pode contar uns 3. Pois é, então, se você quiser, vá lá e cria um personagem lá. O sistema é o 3GT, bem simplesinho, a gente colocou lá o manual e botou até o manual lá pra facilitar. Pois é. Então, uma coisa que eu esqueci de falar no último Gavi Estática, e o Thiago Verde também não me lembrou, aquele maldito, é que eu participei de um Caverna Cast lá. Como assim, Thiago Verde não te lembrou? Você participa... Podcast dos outros esquece, é isso? Não, menina. Eu participei, mas eu não podia ficar falando assim sem o negócio estrear, né? Só que aí acontece que o troço estreou e ele nem me falou nada. Ah, ele não lhe avisou quando ia ao ar. Ele não me avisou. Então. E saiu justamente, eu acho que no mesmo dia, foi um dia antes do último Gavi Estática, né? Então vamos linkar aí, botar aí. Foi um Caverna Cast sobre dominação mundial, né, cara? Mas é isso aí. Escutem lá pra prestigiar os nossos amigos. Inclusive, parece que esse Caverna Cast foi um dos que fez menos sucesso, só foi eu participar que a coisa... Diego, esse é pé frio, hein? Pois é. Como é que tá? Pô, cara, quase não deu comentário lá, pô. Só foi... Antes ele tava mó bom, tá ligado? As coisas lá, cheio de comentário, só foi eu participar e o negócio esfriou. Outra coisa, essa semana já vai estrear uma nova sessão, não é nada original, não espere nada original, que não é. Mas é uma coisa legal, cara. A gente vai... A gente fala o que é? Não, deixando suspense, pô. Quem quiser suspense, que apareça, né? Na quinta-feira aí pra mim. Quinta-feira a gente vai inaugurar uma nova sessão com um novo colaborador, que é o Túlio, já um visitante. Um visitante até recente, né? Do blog. Acho que deve estar só alguns meses. Ele é um visitante mudo, né? Ele não comenta, não. Ele é mudo, é. É, mas ele já mandou uns e-mails pra gente. É uma sessão bacaninha, acho que vocês vão gostar. É, descontraída e pá, e isso aí. Pô, Vi, a Copa passou, né? Já tem um tempo que a Copa passou. Já tem um tempinho, né? Mas Enfim, não sei se vocês lembram que nós estávamos participando do Bolão Podcast. Até rolou uma vinhetinha especial e tal na época. Foi. E aí nós do Gavê Estática participando do Bolão, disputando com vários outros podcasts. Sim. Não ganhamos, mas... Não, mas... Ficamos bem colocados. Qual foi a posição que a gente ficamos em 16º. Ah, o só achei o foda mesmo foi que a gente ficou atrás do Caverna Cast. Eles ficaram em 14º, não foi? A gente foi em 16º, aqueles malditos. Mas ficamos na frente do Nerd Drops, né? Do nosso amigo Polar, pelo menos, que ficou em 24º, né, cara? 24 é um número não muito legal. E como a gente tinha falado antes, o podcast vencedor ia ganhar um espaçozinho, né, em cada um dos outros podcasts. Né? A gente tá aqui pra falar um pouquinho do Nerd Express. Na verdade, se a gente fosse escroto, a gente só ia soltar uma vinheta deles e pronto, né, cara? Mas só que eu acho chato, né, fazer assim propaganda sem nem escutar nada, eu fui lá, escutei um pouquinho do podcast deles, escutei um que eles falaram do Chupa Cabras, cara. Ah, é aquele que tá lá no nosso fórum, inclusive. É, eu até divulguei, botei lá. Foi até divulgado, olha só, o pessoal do Nerd Express, ó, somos amigos. Pois é, cara, pois é, eu achei bem legal. Eles chamaram um especialista, pô, a gente tá precisando chamar uns especialistas desse tipo, hein. Cara, mas especialista em Chupa Cabras deve ser uma coisa de maluco, fala. Não, mas é mesmo, pô, não, mas não é sério. Sério, com toda a galhofa de fora, assim, e dispensa toda essa galhofa que a galera faz em torno do assunto, foi bem legal. Me voltou todo o interesse que eu tinha nesse mistério aí, voltou com tudo. Depois que eu escutei, velho. É isso aí, pô. Vou botar um link aí. Eu vou botar além do link, botar o link desse podcast do Chupa Cabra, que eu recomendo. Tem um selinho gavestático de qualidade. Não tem nada a ver com animes, mas tudo bem, né? Ah, não precisa ter, cara. Não precisa. Vamos botar aí. Então, fica aí com a vinheta que eles fizeram, né? Eu não gostei muito da vinheta, não, porque eles meio que deram uma zoada nos perdedores. Ah, eles são manés. Acho. É. Se fosse um jogo de futebol de velho, eu tenho certeza que a gente tinha ganho. Ah, é, né? Você ia jogar no gol? Não, meu filho, eu sou zagueira. É zagueira. Beleza, então. Pois é, fica aí com a vinhetinha, toca a vinheta, sobe a música e abaixa a nossa música. Vida Long Prosper, a gente é do Nerd Express, assessores do Bolão Podcast BR, e aqui comigo tá o Grafo, que sabe tanto de futebol quanto o Molusco. E aqui tá o Maru, que gosta tanto de futebol, que torceu pro Japão. E do meu lado tá o Pablo, que descobriu todos os resultados da Copa no Orkut, antes da Copa. E em nome de todo mundo que não gosta de futebol, que nem a gente quer agradecer a participação de todo mundo no Bolão Podcast BR, e dizer que mesmo não gostando do assunto, a gente sabe mais do que todo mundo. Tchau, meu vizinho! Acesse universonerd.com.br/Nerd Express.